Bom, nós vimos, muito obrigado, no aprendizado do Apocalipse, Novo Céu e Nova Terra, que uma voz vinda do trono dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Já estudamos isso aqui e vimos a razão do Templo da Boa Vontade construído em Brasília, Templo do ecumenismo irrestrito e total, porque o primeiro grande batalhador do ecumenismo em terras do Brasil foi Alziro Zarur. E ele prometeu que a LBV construiria um templo que abraçaria todos os seres terrestres. E o templo já está aí, o Templo da Boa Vontade, onde até irmãos ateus se sentem bem, porque ninguém se atreverá jamais de ir na porta do templo, que está sempre aberta, a perguntar: escuta, você é o quê? Crê em Deus, é ateu, então não entra. É católico, protestante, não entra. Espírito, não entra. Ih, judeu, não entra. Árabe, ih. Aqui não se pergunta, porque o templo foi aberto para a humanidade. Por isso a humanidade o respeita e o respeitará sempre, e saberá defendê-lo dos maus. Deus habitará com eles, é a voz que sai do tabernáculo de Deus. Novo céu e nova terra, o Apocalipse. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Quer dizer, o amor falará à humanidade que caminha para o ecumenismo, não com a preponderância de qualquer crença sobre as demais, que seria aí a hegemonia de uns sobre os outros, a exploração, o domínio. Não, ali é para todos os seres terrenos, sem preponderância de quem quer que seja. E a LBV é a guardiã desse destino, inclusive porque foi ela que construiu contra todas as perspectivas. O templo está erguido, agora entronizá-los nas almas com a sua mensagem de entendimento luminoso. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Como dizia o irmão Zaru, vai tudo para um funil, vai ficar apertadinho aquele funil. Ele dizia: vamos ver quem vai passar. Isso há tantos anos, dizia, nós estamos no limiar do terceiro milênio. Pelo funil vão passando somente aqueles que não se entupiram pantagruelicamente e todas as aberrações criadas pelo pensar humano como grandes coisas. Isso, vocês repararam quantas modas vão e passam? É moda de roupa só, não. Moda filosófica, política, científica, econômica. Depois nunca mais ninguém fala sobre aquilo. Mas no tempo que aquilo apareceu, que coisa. Ah, você está por fora, rapaz. Isso aí, como é uma novidade, ele acha que é a coisa mais importante do mundo. E aquela moda passa. Depois nunca mais ninguém fala naquele assunto. Por isso é que nós aqui na religião de Deus não falamos sobre isto é moderno, falamos sobre isto é, na verdade é contemporâneo, ou dizemos isso é eterno, porque o eterno não envelhece, o que é moderno deixa de ser moderno, vira antigo. Alguém cansado aí? Vocês viram como é que o Apocalipse é rico? Não tem nada de misterioso, tem? Só nós temos é que nos despirmos de todas as pretensões, sermos humildes diante de Deus, e toda a sua glória se abrirá para os nossos olhos. Você não tem satisfação de ensinar ao seu filho o que você conhece, o que você sabe? a sua filha o que você sabe para aprender a viver, sobreviver num mundo que hoje é uma briga de foice no escuro. Imagine Deus. E Jesus disse: não há nada oculto que não venha a ser revelado. Mas o que que Deus fará? Enxugará os olhos de todas as lágrimas, e a morte já não existirá. A morte é um boato, ninguém morre, por isso ninguém deve suicidar-se, porque vai acordar no outro mundo mais vivo do que nunca, ou mais viva do que nunca. Já não haverá luto nem pranto, porque não haverá egoísmo, não haverá ódio. Parece impossível isso? Mas diziam que o mais pesado que o ar não poderia voar nunca. Já imaginaram o que é que Leonardo da Vinci sofreu quando andou desenhando helicóptero naquele tempo? Rusticamente, mas desenhou. Era o mais pesado que o ar. No entanto, aviões cada vez maiores, cada vez mais econômicos e cada vez mais leves também, mas enormes, se levantam. E até tem uns bem grandes que levantam parecendo uma pluma e pousam parecendo outra pluma. Você vê aqueles grandalhões e ele não vai pousar, ele vai bater no chão, assim. Não, ele vem, que é uma beleza. Até mais do que aqueles pequenininhos. Pousa que você nem sente. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, as coisas do sofrimento, do egoísmo. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Mas não essas novas coisas velhas. Tantas coisas novas no mundo tornam-se logo velhas. Doutrinas, ideologias, crenças, moedas. Não. Aqui, fazer novas todas as coisas é fazer pelo Espírito. É o Espírito que renova, como é o Espírito que reencarna, não é o corpo, não. E acrescentou a voz: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Que bom, né? Há uma voz que diz coisas fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está feito. Já foi dito na humanidade, já soou. Por isso é que o templo da boa vontade pôde vir à terra e ser inaugurado. Um sacerdote de grande projeção no norte do Brasil disse que o templo do ecumenismo irrestrito é o primeiro passo para esse ecumenismo que governará o mundo. Portanto, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega. Olha a voz se revelando. Quem é o Alfa e o Ômega? O princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Agora, quanto àqueles que não sabem testemunhar Jesus, tem medo disso, medo daquilo, medo de mudanças. Portanto, os covardes, diz o Apocalipse para eles, não é maldade, não. A cada um de acordo com as suas obras. Como é que você vai premiar quem não merece? É aquela história: filho não passa de ano, não estuda, não quer saber de nada, o pai e a mãe dão a ele os presentes mais extraordinários, mais caros. Ele nunca vai dar valor a nada na vida. Ele nunca saberá a ética das coisas a serem alcançadas e como chegar a merecê-las. Tem gente que só dá vida aos seres e depois atira-os à morte do desespero, porque não sabe educar. Se Jesus diz a cada um de acordo com as suas obras, somente quem perseverar até o fim receberá o galardão que ele próprio dará, portanto será salvo. Como é que nós vamos premiar quem não merece? Isso é um crime contra a própria pessoa, que vai ser prejudicada, porque não vai ter o bom senso para tomar a medida das coisas. Portanto, Deus não é cruel quando baixa sanções sobre os que erram, senão vira bagunça, minha gente. Aqueles a quem amo, repreendo e castigo. Mas naturalmente que é com amor. Só que muita gente pensa que amor é passar a mão sobre a cabeça do maior criminoso. Não é, não. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros e ladrões, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Que morte é esta? A morte espiritual. Dessa morte, nós temos que nos livrar. Como? Somente pelos nossos bons atos. Isto é ou não é uma riqueza? É aquela que Jesus disse que o ladrão não rouba, a traça não liquida, nem a ferrugem consome. Essa é fácil de levar. Vocês vão portando-a nos seus próprios corações. Porque as coisas materiais há sempre o medo do roubo, não é isso mesmo? Este conhecimento ninguém rouba de nós. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo exaltista. Que já vem em nossos corações para sempre.